canto qualquer da periferia vive uma Maria. Escondida, sofrida, perdida, fugindo da vida bandida, destino cruel. Ingrato, não foi ela quem escolheu. Lutou, batalhou, brigou, esperou o melhor, nada aconteceu. Quem vai socorrer não sou eu nem você. Quem pode ajudar, deixa pra lá. Seu próprio caminho, ela tem que encontrar. Sozinha no mundo, família acabada, filha vadia, filho bandido, garrafas de pingo, uma mesa no bar. É lá que se encontra o marido, cara perdido, não quer saber de trabalhar. Fracassado, coitado, largado, só espera da morte chegar. Começo da noite, lá vem o sofrimento. Uma porrada, soco, chute, agonia, espancamento. Seguinte, a dor não passou. Bateram na porta, a polícia chegou atrás de seu filho, que um posto assaltou. Levaram sem dó, levou a pior, que desespero. Apanhou, xingou, gritou, agora é prisioneiro. O que fazer da vida? Perguntou, ninguém respondeu. Tinha que aceitar esta guerra, ela já perdeu. Sua filha em casa não dormiu, passou a noite fora, bebeu, se prostituiu. O dia estava apenas começando, desespero, terror, medo se aproximando. O marido já saiu, como vai ser quando ele voltar? Geladeira vazia, sem almoço, muito menos jantar. A vizinha traz o recado, a polícia ligou. Crime solucionado, seu filho confessou. Carro na porta, sua filha com cliente. A vizinhança comenta, piranha indecente. Poucas fotos da família, aonde estão agora? São nestes momentos que ela pensa e chora. Que hora quer fugir, ir embora lá fora? Talvez resida a esperança, que batalha, que luta. Ela não cansa, sonha sempre com o melhor. Passa dor, passa fome, até coisa pior. Amor já não se lembra o que significa. E ao que tudo indica, mais forte ela fica. Assim vai sendo o seu dia a dia. Como existe, meu Deus, neste país tantas Maria. Essa música não vai ter um final feliz. Este é um fato real, não inventei, não é porque eu quis. E ai, se eu pudesse mudar a vida nesta canção. Não sou mágico, nem tenho vara de condão. Tenho apenas a força do meu sonho. A toda Maria que escutar, desejo tudo de bom.